amor de Deus brilha em mim, em luz. Desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor, era o Cristo de Deus, o Senhor. Jesus Santo agora está em glória, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e os seus pecados perdoará. Jesus.